te representa. 2007 é assim que chega. Ô Glória! Te representa. Ex-Barão de volta na cena. Yeah! Te representa. GPR 2, Lin Robson na rima. Isso mesmo! Te representa. E que apenas beats é assim que nós chega, João. Programado pra morrer, viveu na destruição. Cabuloso demais, sem explicação. Isso não é bom, doidão, cê tá ligado? Isca de comédia só chama atrasalado. Há um mês levou um sacode na noite. Confia nos lotes, sobrenomes cariotes. Se sou eu, true, nem me envolvo. Atolado até umas horas, dorme no ronco dos outros. Vários me disseram que eu não ia chegar. Só a editandera chega pra embaçar. Dimas o ladrão teve fé no Senhor. Foi salvo, perdoado pelo Salvador. Deus te amou, fonte da vida. Também lembre de mim quando estiver lá em cima. Troca a Glock pela Bíblia e o crime pela rima. Pra somar com nós na firma, sem perder a autoestima. Jogando suas mãos pra cima. Sai, Deus é mais, vai morrer pela zica. Tem que representar. Tem que representar. Saber chegar, saber chegar sem medo, sem medo de falhar e não falhar com os irmãos. Se o colo é pra somar, vem você também. Tem que representar. GPR na cena, lealdade, sinônimo de confiança. Não faço amizade, faço aliança. Dormiram demais, agora vivem na insônia. Desperte pra queda dos ídolos da Babilônia. O silêncio, barulho que me deixa surdo. Omite a pilantragem, se calam no discurso. Vacina pra doença, é muita oração. Cólera da inveja que corrompe meus irmãos. Ei tio, cola aí, não sei, cê tá lembrado. Vamos sumariar aquela fita do passado. Hoje cê tá bonado, dinheiro até de maço. Se cê divide o pão, também quero meu pedaço. Ambição pela fama, poder e mais grana. Leva um sangue bom, a desanda, vira pilantra. Num lado eu vejo Cristo, no outro Barrabás. Nós pelo certo barão, Deus é mais. Tem que saber chegar. Saber chegar sem medo. Sem medo de falhar. E não falhar com os irmãos. Se o colo é pra somar, vem você também. Tem que representar. A saída pra muitos pode ser o fim de tudo. Se esconde atrás do álcool, se ataca sem o rumo. Subo na minha laje de quebrada, vejo o mundo. Se o pivete se mata, não sobra mais futuro. Todo mundo sonha, conforto pede grana. A vida se baseia no que perde e no que ganha. E se pra muitos o que vale é ser temido, respeitado. Mais uma carreira com final programado. Pronto pra deixar o diabo feliz. Várias delas esticadas antecipando seu fim. Apenas uma voz que relata os fatos. A Babilônia já caiu, mas continua tudo errado. A sua moral é conquistada pelo seu proceder. Não se perder nas ideias, saber se desenvolver. A trilha é fascinante, mas não me convenceu. Porém, mais importante acreditar no poder de Deus. Tem que saber chegar. Saber chegar sem medo. Sem medo de falhar. E não falhar. Nomes dos camaradas que estão a milhão na correria do rap nacional, moro? Salve, salve, salve, rapaziada, beleza total. Realidade cruel e God representam. Tem que representar. DJ Alpiste e Eclesiastes representam. Tem que representar. L Dias e do Alto representa. Tem que representar. Provérbio X, sacerdotes representam. Tem que representar. Cirurgia e voz sem medo representam. Tem que representar. Dina diante do tu representam. Tem que representar. Elião e Sandrão representam. Tem que representar. Racionais e o time representam. Tem que representar. De função e nego chique representam. Tem que representar. representar. SP Funk e SNJ representa. Tem que representar. Sabotagem rap e o de representam. Tem que representar. Alvos da lei, KGB representa. Tem que representar. Rosana Bronx e Relatos representam. Tem que representar. Pródigo DMN representa. Tem que representar. Facção e Horus representam. Tem que representar. E o rap de Brasília representa.